Eu lhe agradeço. Hoje, sobre a supervisão do Caveira, um dos seus exus. Emojo baixo é gangae. Laro exu que de herói, tata exu é gangae. Mojubá, tata exu é gangae. Laro exu, mojubá, caveira. Salve. Salve. Isso é um grito de guerra, rapaz. Nossa. Mas não de uma guerra de destruição, mas de uma guerra de transformação. Oh. Laroê Caveira, o Exu, simbolicamente, da luz violeta. Um ascensionado aí. Louvado seja. Laroê! Fogo mandou louvar Exu. Laroê, laroê, laroê, laroê. O povo mandou louvar Exu. Laroê, laroê, laroê, laroê. Ele é tata na calunga, ele é bamba na encruza. Laroê, laroê, laroê, laroê. Sua capa é preta e encarnada. Laroê, laroê, laroê, laroê. Ele é meu amigo, é sempre um camarada. Boa noite. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, rapaz. É uma satisfação enorme tê-lo conosco novamente. Fique à vontade. À vontade. Senhor José Pilintra das Almas, o que que acontece no umbral depois da meia-noite da Terra que não acontece durante o dia? Você quer uma explicação dentro das frustrações infantis humanas? Ou você quer uma informação fora desses padrões? Vamos fazer as duas? Primeiro a gente dá assim, um alimento para nossa mente, e aí depois a gente passa para o próximo nível, se for da sua vontade. A mente não deseja. É o ego que é sequioso. Olha lá. Então vamos dar primeiro a papinha. A meia-noite de vocês aqui, independente do polo, você pode estar em Tóquio ou em São Paulo. Você entende isso, rapaz? Sim, senhor. Não afeta quase nada nos umbrais em si. Quando eu digo quase nada, principalmente nos processos envolvendo clima, climático. Quase. Mas, perante aos seres humanos que um dia visitaram o fulcro de carne, que foram encarnados, e quando desencarnaram, levaram apenas os seus conceitos, conturbados, perturbados ou doentis, o misticismo, o folclore, e outras anomalias em si são alimentadas mutuamente. Até hoje tem espíritos que têm pavor das badaladas de algumas igrejas, que ainda é raro, mas ainda há, que fazem à meia-noite. Folclore. História para boi dormir. Você me entende? Sim. Mas se levarmos em termos magísticos, perante aos processos climáticos dos umbrais, nós entendemos que existe a noite ou o dia, como se conhece aqui e se consegue. As propriedades de irradiação, de magnetismo e também as forças propulsoras da luz ou impulsoras são um pouco diferentes. Digamos que a meia-noite de vocês, até exatamente às 4 horas da madrugada. O magnetismo no lar está mais atuante no paracérebro dos seres carnados. Você entende, rapaz? Como também está mais atuante no paracérebro dos seres carnados e desencarnados, que perambulam a terceira ou a quarta dimensão. A quarta, seres desencarnados ou também carnados em processo de projeção astral, desdobramento. A terceira, seres carnados ou desencarnados que estão aqui, principalmente os desencarnados, ou obsediando ou orientando. Está claro? Sim. O paracérebro não é o cérebro físico de vocês, menino. É um nome simbólico que nós damos. Há um cérebro com uma estrutura, digamos, um pouco mais refinada e com uma clareza sensória 30% ou até mesmo 45% mais clara de que o cérebro físico possa conceber. Desde as irradiações cósmicas aos processos básicos sensoriais. Fique à vontade, rapaz. Quando a pessoa fala assim que o umbral se localiza num universo paralelo, o que se deve compreender com isso? O umbral se localiza na mente doente, do ego viciado e da consciência insana. Você pode estar no inferno. Se o inferno não está dentro de você, tudo é paisagem. São vocês que dão o valor, a qualificação e a quantificação das coisas. À vontade, rapaz. Quando se afirma que o tempo e as condições climáticas do umbral seguem um ritmo equivalente ao local terrestre onde o ser se encontra... Relativo. Isso. Fala um pouco mais sobre isso, por gentileza. O tempo dos umbrais segue um planejamento psicossensorial coletivo. Quanto mais o ser humano refina-se a sua contextura, que nós poderemos chamar de revestimento da alma, os corpos. Vocês chamam de corpos sutis, não é isso? Isso. Tudo que você alimenta, tanto carnado como desencarnado, e concepção, acepção, análise, reflexão, intuição, inspiração, são energias com uma potência enorme. Uma vez eu disse e torno a falar, o ser humano, carnado ou não, consciente ou não, tem a sua porcentagem de co-criador de realidades. As dimensões são apenas coágulos de pensamentos, rapaz, sentimentos e emoções. Algumas desordenadas, umbrais, outras equacionadas, equilibradas e harmonizadas, oásis de paz. Está claro? À vontade, menino. Então, quando as pessoas descrevem um umbral dizendo que existe uma névoa densa que cobre toda aquela atmosfera, dificulta a penetração da luz solar e da luz da lua... Quanto menos a luz solar adentra o ambiente, mais as partículas de quarks, graviton, são somadas aos montes. A gravidade diminui, o peso aumenta. Entenda, menino. Sempre quando eu falo neste tom, talvez contrariei alguns modos viventes de seres pensarem sobre o que é isso. Hoje eu vou ser bem sucinto e, ao mesmo tempo, direto. Aqueles que me ouvem, cada um tem o Exu que merece. pela lei de afinidade e sintonia. Eu sou um Exu guardião. Recebi há muito tempo a honra de trabalhar nas linhas da entidade Zé Pilintra. Hoje aqui estou, Zé Pilintra das Almas, mas eu não me prendo aos conceitos humanos. Por mais que estou imerso, de junto, com eles em si. Você me entende, rapaz? Sim, senhor. Interpretamos os umbrais como realidades conscienciais, aonde a realidade mor impera na quantidade maior das consciências que ali alimentam, sustentam, afumentam as suas dores e rancores, ou faltas de valores de conduta, ética e moral. Estou claro? Sim. Até mesmo o mal tem vários níveis. O bem que vocês tanto falam aqui, ou o bem que eu conheço, tem um nível só, equilíbrio. O mal é uma energia, por natureza, em desarmonia e desequilíbrio, aonde o ser que o executa já está descaracterizado. O mais profundo do bem é o justo. O mais raso do bem é a ordem. O mais raso do mal é o caos. O mais profundo do mal é a desordem. Transpassando-se o mal, você não encontrará nada mais de que mal. Mas se conseguir transpassar o mal, resta ao pior dos piores transpassar a porta do bem. Vocês não têm livre-arbítrio. Vocês têm uma espécie de livre-arbítrio. Tudo que está cá é uma experiência, rapaz, formada por um Deus, como vocês falam, consciência amor. Estão me pedindo agora para começar a me expressar de uma forma mais humana, mais é Pelintra das Almas, não é isso? Há algum tempo que eu não venho na vibração desse mérito. Está difícil para mim, nesse exato momento, estudar perante os arquétipos, mesmo nós tendo um casamento fluídico, como me portar falando com você. Eu não sou um Exu preso a essa esfera, rapaz. Você me entende? Sim, fiquei sabendo que o senhor estava trabalhando lá para Vênus esses dias aí. Muitas entidades de Umbanda, para não dizer uma grande parte, nem habita mais as esferas mais evoluídas deste planeta, ou como vocês têm, como mais evoluídas. A evolução é algo tão profundo, que se você pudesse dar o nome, chamaria-se tua paz, não minha. Então, aonde eu estiver, se eu tenho a minha paz, eu estou bem. Pode ser Vênus ou umbral, fogo ou nuvens. Os demônios e os anjos não têm nada a ver com isso. Você entende, menino? Sim. A gente sente no seu rir um quê de superei isso, e para muitos ainda falta muito para chegar a se superar por questão de apego, e como se fosse um apego desnecessário. O senhor está um pouco equivocado. Isso. O meu riso, mas eu entendi a sua proposta, como eu já entendo há algum tempo. O meu sorriso não é deboche, não é desdém. Apenas eu vibro no chakra laríngeo para firmar mais as minhas energias nos plexos nervosos desse médium. Digamos que para mim é como um cacoete, um mantra. Está claro? Mas eu não preciso sorrir, como você bem diz. Eu posso falar. O ser humano se encontra ainda muito fútil. Mais claro ou não? Sim. Ainda brigam qual Exu é o verdadeiro, qual devemos seguir, qual nível consciencial de qual Exu é o mais importante. A única realidade que eu creio é aquela que eu posso lhe garantir, menino. Ainda eu desconheço. Então eu não vivo na mentira. A minha verdade se chama, se botasse em sentimentos humanos, esperança. Porque as propriedades da esperança é sempre me levar além de mim mesmo, sem me tirar do meu equilíbrio, sem tirar a minha harmonia e a minha paz. Isso é um conceito. Então, quando eu dou essa risada, é para mais firmar as minhas energias nesse médium. Há anos atrás, mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu falava grosso. Deformava um pouco mais a voz do seu Edson Rosa para, de alguma forma, dar um subsídio para as pessoas acreditarem na incorporação. Hoje, pouco me importa. Na verdade, sempre não me importou. Mas as épocas estão aí. A mensagem dos espíritos toca a alma. Para iluminar vocês por vocês mesmos, os seus próprios egos. Você acha que um Exu de lei irá recorrer à palma das suas mãos, lhe puxando para cima ou lhe empurrando para baixo? A força é tua, assim como a sua vida também. Faça um bom proveito disso. Ou não. À vontade, menino. Quando descrevem a quem já esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante, o que se deve entender a respeito do umbral? Alguns chamam de castigo, punição, purgar, não é isso? Sofrer. O que eu vou falar para você e dividir é um ponto de vista muito particular. O umbral, para mim, nada mais é do que uma pausa para reflexão. Quando vocês desencarnam, vocês levam toda a sua bagagem de conceitos. Os conceitos mais guardados, nutridos, são a amostra, a flor da pele, como vocês falam aqui. Os certinhos passam a ser os corruptos, porque sempre nutriram dentro de si, por mais que não cometiam, a corrupção e a mentira, a revolta, o autodesleixo perante a sociedade, que dizia que amava, mas suportava, alturava, perdão, aturava em si. O plano espiritual é o espelho sem estar embaçado. A carne é o espelho virado ao avesso. Vocês mal se conhecem. No plano espiritual, você degusta-se, querendo ou não querendo, a si próprio. As suas emoções e desequilíbrios começam a falar muito mais alto do que o cérebro que só raciocinava e calculava, pelas impressões e sensações que os sentidos ordinários, visão, audição, tato, olfato e paladar, assim de alguma forma eram freados na carne. No plano espiritual vocês não terão isso. Você entende, menino? No plano espiritual, vocês o quê? Não terão isso. Claro. Agora, se para alguns espíritos é uma região terrível e horripilante, para outros... Conceitos, rapaz. Ah lá. Para outros... Conceitos. É o local onde optaram viver. Como assim? Você está falando com uma entidade Isso. que viveu muito tempo numa dimensão umbralina, por opção. Eu já contei a minha história superficialmente, e superficialmente falarei a mesma coisa. Se eu desse os moldes da Umbanda de hoje, ou da Umbandana, energia cósmica vagante, eu fui resgatado pela uma entidade que poderíamos chamar de Mariazinha. Você lembra disso, rapaz? Sim, senhor, me lembro bem. Nosso Eu contei primeiro. essa história de uma forma muito superficial. Isso, no nosso diálogo. Mas este resgate foi mais um convite, porque eu não estava preso. Eu simplesmente queria ficar lá. Opcional. O céu, o inferno, é como nós, seres raciocinantes e intelectualizados, almejemos e também temos o desvelo com esta mesma intelectualidade em efeito sobre nós mesmos. O que queima e fere o espírito é saber sem ter o equilíbrio de conter isto como algo salutar perante a sua própria consciência, desperta ou não. Você entende, menino? Sim, senhor. É mais fácil levar a loucura pela inteligência lógica do que pela ignorância total. Por isso que o espírito é puro ignorante, menino. Ele é são. O problema não é saber. O problema é reter o que sabe apenas como a verdade absoluta para todos. Ou o absoluto da verdade para lhe manter quem você é. Nada externo pode manter você como você é, em ser. Mas tudo externo, aquele se escraviza à conveniência ou a imprudência da falta do amor próprio, pode manter você como está, agradável, bonitinho, adaptável. Está claro, menino? Sim, senhor. Eu trabalho muito respondendo a sua pergunta que eu ignorei, não por falta de educação. Não. Mas é mais porque muitas das coisas que podem ser ditas aqui, além de serem mal compreendidas, podem ser alvo de chacota, não a mim, ou ao médium, que para mim não importa, mas é seu trabalho que é muito valioso. Mas mesmo assim, já faz alguns séculos que essa entidade que está cá trabalha com outros Exus guardiões de outras esferas. E esses mesmos Exus tiveram uma atuação muito veemente na Segunda Guerra Mundial, claramente expressada no livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, e também no livro Os Mensageiros. Quando as energias morfas dos campos morfogênicos humanos estavam sendo exaladas às esferas vizinhas. Os guardiões responsáveis por essas esferas logo criaram escudos com as energias psiônicas e também com as energias solares. Para bom entendedor, se a tua casa é suja, limpe-a. Entende, rapaz? Nossa. Isso está claramente lá nesse livro. Só que eu estou falando de uma forma mais profunda. No livro está que os seres de Vênus e outros planetas vizinhos criaram formas de bloquear essa energia para se espalhar para o universo ou ao redor. E aí? Quando é que vocês vão começar realmente a estudar as coisas que já têm com seriedade? Aquele que me escuta, se a sua vida é um brinquedo, você só é um boneco de carne. À vontade, menino. Quando eu falei sobre terrível e horripilante para algum, quando eu falei sobre o umbral ser terrível e horripilante para alguns espíritos, o senhor deu uma ideia que é ponto de vista. Como a gente, estando num lugar tão denso e desolado, podemos ter um ponto de vista positivo a respeito desse lugar? No planeta de vocês, repleto de raças, gostos, maneiras, formas e modos. Tire alguém do Tibete e leve para o carnaval do Rio de Janeiro ou de Salvador, Bahia. Não, carnaval não. Ele vai se sentir em casa? Não, senhor. Tire alguém da Mongólia e leve este mongol para a África. Ele vai se sentindo lá? Não, senhor. Conceitos, rapaz. Conceitos. Conceitos. A sociedade dos seres encarnados e desencarnados são repletos disso. Na nossa linha de Exu, existe mais ou menos hoje, isso é muito pouco comentado, quase 24, 23 níveis, na verdade há 24 níveis, de consciências que nivelam graus, não de evolução, mas de realidade e verdade de Exu. Então, estou tentando dizer que existem 24 tipos de graus diferentes de realidades de Zé Pilintras das Almas. O seu Edson Rosa, não pela intelectualidade, mas pela moral e ética, pela conduta, criou liga com este grau, talvez insignificante para uns, ou até mesmo mistificação para outros, que é a santidade que está cá, se encontra, e assim se denomina, Zé Pilintra das Almas. Por isso eu repito, vocês que me escutam têm os Exus que merecem. Continue, rapaz. Quais são as atividades que estão acontecendo no umbral nesses momentos de transição da Terra? Tão qual lentas como na crosta terrestre. A natureza não dá saltos. A natureza, ela é marcada, de uma forma simbólica, posso lhe dizer, como pulsos. A evolução ainda é guiada nessa terra pela inteligência que soma, calcula e conquista, disputa, corrompe e destrói. A evolução raramente atinge o coração que consente, compartilha, multiplica, unifica, beneficia e se ama. Está claro, menino? Sim. À vontade. À vontade, rapaz. Às vezes, a religiosidade, da forma como a expressamos, acaba até sendo o contrário da espiritualidade que se pede. Espiritualidade não é religião. Então, e aí a pessoa é tão religiosa... Mas existem espíritos religiosos. Mas espiritualidade e religião não dá certo. Tende a dar um declínio ao fanatismo, ao exclusivismo, aos sofismos, ao sectarismo, aos dogmas, ao pragmatismo. Você entende, menino? Sim. Tende. Então é uma tendência. Eu não estou dizendo que, em forma geral, é isso. Estou largando ao léu, jogando a vocês a consciência de vocês. Tome, creio eu, que é quente e pesada. No meu caso, raríssimas vezes você vê eu falar em Deus. E quando eu falo em Deus, o meu Deus é do todo. O meu conceito não é religioso, é espiritual. Mas existe outros Zé Pilintras, provavelmente muito mais esclarecidos e luminosos do que eu, que guardam um conceito de religiosidade e de religião também. É a verdade deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Você me entende? Sim. No momento que o ser humano tem a dignidade, espírito carnado ou desencarnado, em volver o seu olhar apenas à sua paz, e que essa paz não fuja de uma ética, de uma moral e de uma conduta que não corrompa a paz alheia, ele é um ser humano que crê em Deus. Como vocês falam, um homem de boa vontade. Não é isso, menino? Sim, senhor. Mas vocês fazem o contrário. Vocês querem manter a paz de si mesmo, corrompendo a paz alheia. Através das disputas e dos cosmizinhos. Do meu ser melhor do que o teu. Da minha verdade ser mais superior do que a sua. É isso que você falou. Tá. É o processo de disleia e dislexia do médium. É tranquilo. Isso, comezinhos, ou seja, aquilo que é minúsculo em relação ao problema maior. Aquilo que é insignificante. Tá, você pega muito leve, menino. O ser humano, para se acordar, não precisa levar burdoadas, como outros companheiros dizem. Precisa apenas botar a cabeça no lugar e tirar os seus olhos do garrão, o seu ouvido do joelho, a sua boca do umbigo e o seu nariz das costas. À vontade. Então, quando a religiosidade está dissociada da espiritualidade, a pessoa que deixa a terra pode se ver por tempo prolongado nas regiões umbralinas? Entenda. Você ter uma autoespiritualização sem religião e trabalhar no plano espiritual não titula você um ser evoluído. A evolução é horizontal, não vertical. E o senso de evoluir é um mergulho para dentro, não é um se aparecer para fora. O conceito humano é contundido pelo egoísmo, pela vaidade e pelo orgulho. A autoespiritualização passa e pisa em cima disso, dessas três coisas. Agora, a espiritualidade com religião vive com medo da sombra dessas três coisas. E vivem cometendo as mesmas. Você já pensou nisso? Lutam contra a vaidade, mas vivem vaidosos. Lutam contra o egoísmo, mas são egoístas. Lutam contra o orgulho e são orgulhosos. Isso é espiritualidade ou é uma pessoa presa num senso de religião? E com muita pouca autorreligiosidade, que nada mais é de que vergonha na cara e amor próprio. À vontade, menino. Por falar em vergonha na cara ou falta dela e amor próprio, que são a mesma coisa. Tem a ver com o que o Benedito fala sobre conveniência? Eu respeito muito as entidades que vêm neste médium. Pode parecer um contrassenso que eu vou lhe dizer, mas eu não vendo a minha personalidade a ninguém, nem mesmo a Benedito ou a quem for. Isto, para alguns, podem soar como autoritário, soberbo. Não, eu só mando no meu nariz, é diferente. Mas eu concordo com a colocação deste ser, que vem nessa transfiguração como Benedito de Aruanda. A conveniência é uma imprudência daquele que desconhece-se no amor e cultua a dor, a desconfiança e a disputa como um amor não próprio, mas a ser corrompido por um roubo da paz alheia. Para quem tem bom ouvido, pense. Para quem não tiver, a latrina é logo ali. E eu não retiro o que eu falo, rapaz. Ô, seu Zé, quando a gente fala sobre a vontade de Deus e Deus ser a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus não tem vontade. Então. Senão ele não é Deus. Como é que fica esse caso, então? Deus não tem vontade. Olhe como funciona o Deus humano. Ele tem desejos e vontades. É mesmo. Desejo e vontade de quê? O que, que é um Deus, a não ser uma inteligência suprema? O próprio fluido cósmico perante os espíritas é uma emanação de uma forma simbólica, simbólica, de um fragmento de um pensamento de Deus. E o que é o fluido cósmico anunciou tudo que há. Que ele precisa desejar o quê, rapaz? É, realmente. Realmente. Aonde está a lógica nessa fé humana? Né? Vocês brigam ainda por quê? Vocês discutem sobre religiosidade ou religião por quê? Por falta de amor próprio. E a falta de amor próprio e a falta de vergonha na cara é desrespeitar claramente todos os princípios filorreligiosos que vocês seguem. O ser humano que discute por a religião alheia não ama a Deus. Porque não ama a si mesmo. Não ama a sua paz. Então vive desfazendo dela. Traindo a esposa. Falando do evangélico, ou quando não evangélico, falando do umbandista. Ou quando não, as pessoas roubando, matando, se suicidando. Deus, o que menos faz é requerer ao desejo e à vontade de alguma coisa. Porque se ele desejar e ter vontade de alguma coisa, realmente vocês são bonecos de carne. Joguetes de um Deus fraquinho e burro. Tá ouvindo, rapaz? Louvado seja. Que joga com a vida de vocês como brinquedos. Como esses camundongos que vocês fazem experiências no laboratório. Aqueles que se ofender, e eu sei que terá aqueles ofendidos, leem a Bíblia, leem o Evangelho segundo o Espiritismo com seriedade. E vocês vão ver lá que Deus nada mais é do que a essência do homem. Amai a Deus sobre tudo e todas as coisas. Não é o mesmo fluido cósmico, rapaz? Tudo, tudo é o fluido cósmico universal. Se é o mesmo fluido cósmico, eu estou falando alguma bobagem? Não. Você não precisa responder para se comprometer. Mas, amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, o que é? O que é para vocês isso? Amar apenas o Congá da Umbanda? É conveniência. Aí nós voltamos à conveniência de novo. Amar apenas aqueles que cultuam a tua religião e acreditam na tua religiosidade? Que Deus é esse? Que se limita apenas a tua crença e a tua fé. Deus se retém no teu amor. Deus, raríssimas vezes, se encontra na fé humana. A fé humana é movida por interesses escuros e por três forças: medo, culpa e pretensão. Nenhuma delas Deus está. Atuante, não. Mas agora Deus atua sim entre vocês. Quando alguém faz um ato de caridade a um mendigo. Ou também o mesmo Deus doentio quando estrupa alguma criança. Porque se você disser que um estuprador de uma criança não é regido por Deus, então Deus não plaira sobre tudo e todas as coisas. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Ou será que Deus só está com quem faz a caridade? Isso explica claramente que Deus não está propriamente em nossas ações. Mas Deus está no que anima nossas inspirações para nós ter a nossa paz. Para nós ser a paz rediviva sobre este planeta, sobre essa terra. Mas eu repito, é um conceito muito particular meu e de muitos outros camaradas que vibram na mesma faixa etária que estou. Insignificante. Quando é isso, foi muito boa a sua explicação. Quando eu comecei falando sobre Deus como inteligência suprema e a gente interpreta isso assim, a gente também... Se ele terra... é uma inteligência suprema, ele não sabe tudo, rapaz. Sim. Ele vai querer requerer a algo. Quem requer a algo não sabe o que é. É. Não sabe nem muito menos o que fez e nem muito menos o que tem. Uhum. Que inteligência suprema é essa? Mas à vontade. Então, quando... A bom entendedor, se quiser pensar com o cérebro, pensa. Quando eu me referi à inteligência suprema e a gente vê isso assim como onipresente, onipotente, só que a hora que as crianças começam a nascer com microcefalia, culpam o sistema, o oculto, o Illuminati, o mosquito transgênico. E aí, seu Zé, agora Deus não sabe mais o que faz. Aí Deus é burro. Não é isso, menino? É o que eu entendo perante as lógicas das suas palavras. Você não disse isso, eu que estou dizendo. Deus conveniente, Deus paira sobre tudo e todas as coisas, como uma sombra de referência. Se eu desse nome a Deus, eu não chamaria de experiência, mas de referência. O nome humano, Deus é uma referência, que você que está me ouvindo, tem a escolha dentro do dualismo de seguir com a tua paz ou de seguir no teu inferno. A referência está lá. Agora, o que você vai fazer transformando essa referência numa informação, numa atitude, numa ação perante o teu ímpeto, isto nada mais é do que a tua burrice ou a tua bondade. A tua maldade ou a tua benevolência sendo expressada naturalmente. Vocês falam muito de Deus, mas esquecem que estão numa dimensão ainda dual. Há um contrassenso de lógica em muitos estudos de vocês. Deus é a inteligência suprema, onipresente, onisciente e onipotente. Está em todos os lugares. Sabe e concerne o todo, não tudo. E pode também se emanar em várias dimensões. Mas este mesmo Deus está imerso e ungido sobre o dualismo da terceira e, por que não dizer, até uma parte da quarta dimensão. E aí, rapaz? É. Será que o Deus é bom ou Deus é mau? O que é a justiça para vocês? Ao que convém apenas a tua crença e a tua fé? O que é a insanidade e o que é realmente a bondade para vocês? O fato nutrido ou é os conceitos copiosos proferidos pelos feitos, apenas exteriorizados, sem nutrir nada? Apenas no automatismo de fazer a caridade para postar em algum lugar, um jornal ou nesses meios de vocês. O que é o bem e o que é o mal? Ah. Deus presenteia a existência como a referência do Espírito. Deus presenteia a vida como uma trilha a ser trilhada pela alma. Mas as tracas dessa trilha são colocadas pela consciência. As pedras dessa trilha são colocadas pela mente. E como você vai trilhar é o seu ego que faz por vir. Está claro, rapaz? Sim, senhor. Seu Zé, só abrindo parênteses, deu meia-noite aqui agora em ponto. Quero dizer ao senhor assim, salve a sua banda que eu salvo a minha. Tem muita pessoa que leva a sério essa saudação por conta Mas da deve minha mãe. Levar a sério. Menino, como que funciona? Mais uma vez eu vou falar para o senhor. Existem muitos Exus. Eu mesmo falo. E existem muitas pessoas que criam uma egrégora consciencial. É como uma fumaça, é como uma energia em emanar, uma fumaça invisível. Imaginamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para os umbandistas e espiritualistas. A cidade de São Paulo tem desde a cultura ao senso moral, ético e de conduta de interpretar um Exu meia-noite. E assim também no plano espiritual, existem vários Exus meia-noites que vão ser totalmente concordantes com essa egrégora do estado de São Paulo. Mas, na cidade de Pernambuco, existe também uma concordância dos carnados e alguns espíritos meia-noites desencarnados que seguem a verdade dos carnados de Pernambuco. Quais deles estão certos ou quais estão errados, menino? Lembrando também que dentro da cidade de São Paulo existe, vamos dizer, 500 Exus meia-noite. Só que desses 500 Exus meia-noite, independente do grau de evolução ou não, 250 vivem numa realidade, que a meia-noite é um ponto de energia. E assim é, porque realmente ele vai trabalhar nesse mistério e nessa força, através neste firmamento das gravidades ao redor da orbe e assim também da radioatividade do NIFA, do centro do planeta Terra. Então existe um fundamento. Mas os outros 250 Exu meia-noite já não se turbam tanto por este contexto, mas não se desfazem. A eles entendem que este ponto, o relaxamento psíquico, está mais aflorado. Então as pessoas que se encontram no solo, que é meia-noite, há uma probabilidade de estar mais adormecidas em si, ou dormindo. E se elas estão mais relaxadas, o que elas nutrem sai para fora. E o que elas fazem de bem ou de mal se aflora. Você entende, menino? Sim, então sim. É um horário que precisa ter muito cuidado. Para muitos Exus, meia-noite é um horário de expurgo e de limpeza vibrátil. Eu também já falei sobre isso numa das nossas conversas de uma forma. À vontade. Então, seu Zé, antes, faltou 13 minutos aqui para a gente terminar. Okay. Tem algumas perguntas que as pessoas enviaram, mas a maioria quer saber realmente, até mudando um pouco e ainda falando sobre umbral, como que é resgatar, como que são resgatados os ovoides? Os ovoides, menino. Os resgates, perdão, são muito variados. Os estilos são muito variados. Eu posso falar dentro, vamos dizer, do esquadrão. Dentro da egrégora que eu trabalho. Pode ser assim? Sim, senhor, por favor. Levando em conta que existem vários tipos de modos e formas. Na equipe que eu trabalho, de guardiões, nós fazemos os resgates com seres humanos carnados nos ajudando. Aqui vocês chamam de projetores, seres desdobrados. Necessitamos muito do ectoplasma. Geralmente os resgates dos ovoides necessita-se de um choque que vocês podem chamar de choque anímicos. Você entende isso, menino? Sim, senhor. Como também a maioria dos ovoides, o racional não se desliga. Só há um atrofiamento psicomental, porque ele vive várias realidades psicomentais de várias vidas numa só. ou pelo menos dentro do momento de ovoide. Alguns vivem numa espécie de letargia emocional e sentimental. A maioria dos desequilíbrios dos ovoides são racionais, são mentais, para ficar mais simples. Você entende, menino? Sim, senhor. Há muitos ovoides em motéis, há muitos ovoides em shoppings. Obviamente que eu estou falando na dimensão astral, ok? Claro. Há muitos ovoides em agrupamentos de seres carnados que estão, de alguma forma, pré-excitados ou excitados. Como assim? Com excitações, não propriamente do tesão, como os humanos falam, pelo sexo, mas pela compra. Ou, como vocês podem interpretar de uma forma mais simples, mas não errônea, pelos sete pecados capitais. Nos lugares onde se encontra muito formas, modos e maneiras que vocês podem se prender a excitar mais os chakras inferiores, de que os utilizarem mais os superiores. Essa irradiação mórbida e pesada serve de alimento, de usina de força para muitos magos negros, como também vibriões, bactérias, larvas, ovoides e vampiros bem especializados a este tipo de empreitada. A energia humana dos seres carnados tem um valor ainda muito grande no outro lado, para seres que vibram nessa frequência. Você entende, menino? Sim. Muito bom. Porém, no livro Libertação de Chico Xavier, já desencarnado, e pelo espírito André Luiz, comenta-se claramente sobre os ovoides de uma forma um pouco mais profunda, mas que merece estudo e seriedade. Pronto, respondido. Agora, seu Zé, tem muita ainda daquelas questões assim, quem está no umbral tem como escapar e vir atazanar o encarnado? Vou colocar para o senhor aqui a questão. Levando em conta similaridades entre o nosso plano e o umbral, é possível que o desencarnado vá no umbral e em algum momento saia dele para perseguir algo ou alguém encarnado? A única força que eu conheço até hoje, que é inquebrantável, é a lei de sintonia. É a lei de quem? Muitos, sintonia. Ah. Lei de sintonia. Uhum. Este fiozinho, túnel, fino, é poderoso. Muitas vezes, os obsessores, como vocês falam, apenas esperam você baixar a sua sintonia de uma forma contínua. E ele, como um carrapato, se agarra nos fios. Está claro, menino? Sim, senhor. Nenhum espírito, por mais experimentado que for, trevoso que for, tem a força de te corromper por dentro. Mas qualquer espírito vagante nessa terra, desencarnado, mongoloide, ignorante, estúpido, pode sugar a tua energia se você apenas se parece com a casca por fora. Porque é abandonado por dentro. Está explicado. E aí o pessoal quer saber, umbral é um lugar ou um estado de consciência? Todo estado de consciência é um fragmento de uma dimensão. Vocês têm aqui na Terra a dimensão como algo que abriga planetas, estrelas, galáxias, nebulosas e tudo mais, não é isso? Isso mesmo. Mas, se o espírito é um fragmento cósmico, ele é uma dimensão. Você entende o que eu estou tentando dizer? Sim. Mas... se existe vários espíritos coagulados em dado local, aquele local criar-se-á uma dimensão favorável à frequência vibracional, que ocasionará a eles um senso de realidade e de verdade, para os mesmos se debruçarem e ter o que vocês chamam de convívio, ou, por que não dizer, vida, existência e consciência de onde estão e do que são também, conturbado ou não. Então, ao meu ver, existem várias dimensões ubralinas, tão qual vastas como o planeta Terra. Como uma cebola. Fica melhor assim? Uhum. Com suas várias camadas e subcamadas. Dante, não está tão errado não, menino. Quem, até fazendo uma ponte sobre a ideia de antes, quem são esses espíritos que estão reencarnando com a microcefalia no Brasil? Isso é uma coisa muito generalizada e, por que não dizer, até dentro de um contexto terra. Dentro de um contexto terra. Um tanto genérica. Não um processo da deformidade, mas nós estamos coligando e correlacionando com o Espírito Eterno. Ok? Sim. Nós não estamos falando propriamente apenas da doença. Vamos deixar isso bem claro. A maioria são espíritos, principalmente os que estão reencarnando no Brasil. A maioria, não todos, que tiveram, como diz no dito popular, a faca e o queijo na mão, ordens e direitos para evitar o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Foram idealistas do Holocausto. Está claro? Certo. Isso também vai começar a, como é que se diz na Terra, ser publicado em livros. Uhum. Não existe castigo. E também não existe cobrança, porque senão Deus castiga. É. Não é, é isso? Existe afazeres da alma e aprendizagem do ego. Evolução da consciência e refinamento da mente humana. O que há de sanidade do homem, ele menos usa, a sua alma quieta. Você me entende, menino? Então é uma oportunidade para esses seres. Mas eu faço questão de abrir aspas. A maioria, não todos, fecha aspas, são seres que tiveram o poder de não permitir o Holocausto, mas, infelizmente, idealizaram, junto com Adolf Hitler, este processo de massacre aos judeus. E por que não dizer à humanidade também? À vontade, menino. E aí a pergunta é, por que sempre as famílias de pessoas humildes e maravilhosas que ficam encarregadas com esses espíritos? Porque são humildes e maravilhosas. Claro. A humildade sempre será a maior e melhor chocalina eficaz a um espírito rebelde. Eu vou fazer um... Você me entende? Isso, menino? Isso, entendi. Uma família humilde tem condições morais para abrigar com amor um espírito assim, que veio crescer na humildade e desfazer-se da ignorância dos conceitos meramente frio e calculista pela intelectualidade. De estar, mas não de ser. Está bem claro agora, não está? Uhum. À vontade. Então, essas ideias a respeito do vírus em si não devem ser comentadas pelas pessoas mais bem informadas, sem... Os karmas são coletivos. As dores são individuais. E o sofrimento não precisa existir. E o sofrimento não existe. Isso eu concordo com o senhor. Graças. Você me entende, rapaz? Te forma uma boa dupla, hein, seu Zé? Mas você me entendeu e eu lhe entendi isso, perfeitamente. Isso, graças a Deus. Modéstia à parte. Então, menino, sim, o karma é coletivo. O sofrimento é individual. Não, a dor é individual, né? E o sofrimento não precisa existir. Não. Quando fala-se isso, fica um pouco confuso as cabeças de entender. Mas como? O meu karma é coletivo? Sim. Você não sabe sofrer quietinho, você tem que ir lá incomodar a vida do outro. Eu estou falando da maioria. Ou não é assim, menino? Nossa, nem fale. Como é que a humanidade, vocês sofrem calados? Ou você se vinga de Deus, fazendo a maldade para os outros e depois vai na igreja olhar para Jesus? Ou se não, acender uma vela para Oxalá. Não é assim? Ah, é. Porque tudo para Deus humano se paga não pelo sacrifício da reforma íntima, mas pelo sacrifício do bolso. Eu lhe peço cusas, mas eu sou bem claro e não retiro as minhas palavras. Me chamem de arrogante do que quiser. A consciência de vocês fará o resto. Eu não estou fazendo nada a não ser falar. Ok? Certo, claro. Então, menino, o karma, no meu ponto de vista, é coletivo neste contexto de vírus. Você está falando de um vírus, não é isso? É. Então, o karma é coletivo. A culpa é do vírus? A culpa é da sociedade. O vírus não se criou sozinho, rapaz. O vírus não se propaga sozinho. Se nós levarmos num olhar espiritual, a higiene se começa no mental, no emocional e no sentimental. Agora, como espírito, eu me coloco no meu lugar. Mas se você me der licença, eu posso dar uma pincelada. Sim, por favor. Então, dando a minha pincelada... Deixem de ser porcos. Não juntem lixo em volta dos seus lares. Sejam mais higiênicos aos seus riachos, rios e lagos. Respeitem as suas praças. A sua cidade tem nome e é registrada no nome. Não conheço cidade com nome chamado lixeira. Eu acho que já está bom assim, está? Não, pincela mais um pouco aí, seu Zé. Mas já está claro. Fora isso também, tem um outro lado, que é um lado que ainda é o ser humano. Por falta de ser guiado pelo amor próprio, mas ainda é orientado pela conveniência, do vamos que não dá nada, do vamos lá, que quem sabe que dá, do jeitinho brasileiro, ou do terráqueo em si, a indústria poderosa farmacêutica, que mais produz para amenizar e matar de que para curar. Você ouviu, rapaz? Uhum. Sim, senhor. À vontade. A pincelada está dada. Uhum. Então, a gente pode... Não é coletivo. Isto não é coletivo, menino. É. Você quer apontar um culpado? Corra rápido e pegue um espelho. Se todos fizessem isso, por mais que o poder do dinheiro desta terra comande, vocês não seriam comandados. Quem consome a mentira não é quem vende, é quem compra, menino. Acordem, ainda é tempo. Você entende, rapaz? Sim. À vontade. Mais duas perguntas, Isso. até pelo seu tempo. Não, claro, por claro. Seu Zé, eu gostaria até, porque às vezes as pessoas me pedem para eu jamais finalizar, sobretudo com o senhor, um diálogo sem pedir. Eu posso lhe fazer um pedido que eu já lhe faço sempre? Isso. Zé. Isso. Senhor. Isso. E fazer esse pedido para quê? Para a gente ouvir uma história contada pelo senhor, por você, e até pedir para o senhor assim, uma certa exclusividade, sem o senhor falar o nome dessa pessoa que está encarnada, mas de uma atividade que vem acontecendo no umbral por um espírito encarnado, por que que ele estava lá, o que que está acontecendo naquele lugar, que atividade que era aquela. Eu já lhe entendi. Isso. E eu vou lhe contar e peço, por gentileza, Isso. que o senhor me dê apenas uns 5, 6 minutos. Fica tranquilo, e não vai ser revelado o nome dessa pessoa. Não, eu não vou revelar o nome, Isso. mas você vai ter. Sim, eu também não vou revelar. Todas as pessoas que têm um senso mais universalizado das coisas. Isso não é uma lei, não é uma ordem, mas ao mesmo tempo é um conceito e um senso mais universalizado. É um bandista que ama a Umbanda, mas que respeita os seus irmãos de outras religiões. De verdade, não só de boca para fora. É um ateu que não acredita em nada, mas não seja uma pessoa estúpida e esdrúxula, que não faz nada a não ser incomodar os outros, mas vive, de alguma forma, servindo de exemplo a estimular os seus semelhantes a algo melhor. Com certeza, ele não é de uma religião, mas ele é um ser altamente... Laroyê! Fogo mandou louvar Exu! Laroyê! Laroyê! Laroyê! Laroyê! Fogo mandou louvar Exu! Laroyê! Laroyê! Laroyê! Laroyê, ele é tata na calunga, ele é bamba na encruça. Laroyê, laroyê, laroyê, laroyê. Sua capa é preta e encarnada. Laroyê, laroyê, laroyê, laroyê. Ele é meu amigo, é sempre... Eu sei que caiu aqui a minha gravação, não sei de que hora que isso caiu, mas vou pedir de novo. Mas eu Sim. repito, menino. Seu Zé, quando vai terminar o nosso diálogo, a gente sempre pede para o senhor falar sobre alguma história e elas são, assim, para a gente bastante reveladoras. Então, pedir para o senhor falar um pouco sobre a atividade de seres humanos nas esferas umbralinas e, sobretudo, uma dessas que eu estou tendo conhecimento, que tem acontecido nessas regiões, porque essas pessoas vão lá... Por que elas e não outras? E o que está acontecendo? Parece que existe uma revolução no umbral. Pode falar um pouco sobre isso? Pois não, rapaz. Vamos lá. Todas as pessoas carnadas, independente da intelectualidade, mas da boa vontade. E esta boa vontade é a naturalidade de ser, fazer, cometer, praticar, proferir, executar e vivenciar aquilo que realmente nutre, exteriorizando para fora o que realmente é. Então, isso já descarta 90% da humanidade, viu, rapaz? Mas essas 10% dessas pessoas, que mesmo sendo espíritas, umbandistas, católicas, protestantes, evangélicas, titoristas, Rosa Cruz, maçom, das exatas pitagóricas, que seja. Mas elas têm um senso de amor à sua própria vida e aos seus semelhantes como por igual. E principalmente aquelas que, mesmo acreditando em seres do espaço, não se desfazem dos milhantes debaixo da ponte, nem das prostitutas nas avenidas escuras, com certeza esses são os bem-aventurados obreiros do Senhor. Está ouvindo, menino? Sim, senhor. São gabaritados a trabalhar em várias faixas etárias de realidades de Exu. Em várias. Desde as faixas etárias mais associadas aos dogmas, ao pragmatismo e ao sofismo, da forma, modo e jeito de que a própria essência de tudo, que é o amor. Mesmo elas. Até mesmo aquelas que eu não digo mais evoluídas, mas não são tão arraigadas à forma, modo e maneira, assim como eu. Para mim, pouco me importa o que as pessoas pensam que sou ou deixei de ser. O que me interessa é meu médium, como foi muito bem colocado pelo Exu Tiriri. Não é isso, menino? Sim, senhor. Estou falando da incorporação. Se é ou não é, menino, cabe à consciência de cada um. A do meu médium é tranquila, e a minha também. Mas eu não vou mudar o meu modo de ser. A esses seres são mais, vamos dizer, requisitados aos nossos trabalhos. Estou falando em tom aqui no Brasil e outros lugares do mundo, mas estou falando exclusivamente de brasileiros. Alguns espíritos, 10% de todos os religiosos da terra do Brasil, alguns são desdobrados em graus de consciência e a grande maioria de não consciência, até pelos trabalhos muito delicados ou pesados, como alguns podem falar. Resgates esses com seres, guardiões até mesmo de outras esferas, menino. Você entende isso? Tipo Andrômeda. De outras esferas, que vem cá para uma experiência. Vocês acham que perante a Via Láctea de vocês, todas as estrelas vivem no dualismo? Não. Não vivem, não. Nem todas as estrelas, e principalmente aquelas que não são visíveis às aparelhagens humanas, mas que são visíveis ao corpo e à referência energética do corpo astral, tipo, somente um espírito desencarnado, já em sã consciência, pode ver esses seres, porque o corpo normal deles tem a mesma referência do corpo astral de vocês aqui. Você entende, menino? Sim, senhor. A densividade é mais rarefeita em si, é mais fruída de que a carne orgânica. Esses seres, alguns, não todos, desconhecem o dualismo. Então, de alguma forma, eles estão aprendendo, não a ser duais, mas estão tendo a oportunidade que Deus dá. Referências. Lembra disso? Sim. E para nós, muitas das vezes, é um ensinamento entender como um espírito que está estagiando numa matéria tão grotesca, duplo etérico, corpo astral e corpo físico, ou corpo astral, duplo etérico e corpo físico, vive com senso psiônico da energia mor do macrocosmo na dualidade. Isto é algo muito instigante. Vendo de fora para dentro. Você entende, rapaz? Nossa. Agora, vendo de dentro para fora, como um terráqueo, é incrível eu trabalhar desdobrado com espíritos extremamente evoluídos tecnologicamente. Não é assim que vocês veem? É, realmente. Os conceitos são diferentes. Então, nós trabalhamos com muitos seres, de Alfa de Centauro, Canis, Andrômeda, Vega, Sirius B. Tá ouvindo, menino? Sim. E outros seres em si. De planetas até mesmo mais próximos e até de planetas não visíveis a esta, a este círculo planetário de vocês. Este círculo em si. Posso lhe garantir que sob o brilho do Sol, em planetas mais atuantes nessa Terra, invisíveis à captação da aparelhagem de vocês, são 36. Vocês chamam de sistema solar, não é isso? Isso. O sistema solar do planeta Terra abriga 36 planetas com 36 raças, entre aspas, mistas, que de alguma forma intervêm desde sempre no planeta Terra. Eu só estou falando isso porque a partir, se eu não me engano, do ano que vem, um rapaz que anda escrevendo muito sobre esse tema vai começar a botar no ventilador. Não tem nada a ver com esse médium, mas eu trabalho com este rapaz. É um outro médium que eu não vou dizer o nome para não fazer o que vocês chamam de propaganda, não é isso? Isso, muito bom. E eu também não sou partidário a tudo que ele escreve. Como muito menos, tudo que eu falo aqui tem que ser seguido ao pé da letra. Vocês não têm livre-arbítrio? Então, assumem a sua vida, principalmente no que pensam, sentem e se emocionam. Então, aquela personalidade estava ali no umbral fazendo o que nesse momento de transição? Nós estávamos em si, isso aconteceu há mais ou menos há 2 semanas do tempo exato agora, rapaz. Contando com o dia de hoje. Hoje é dia 5, não é isso? 5, isso. Contando 2 semanas anterior, mais ou menos isso. Mais ou menos 2 semanas atrás, de 5 de fevereiro, nós fomos convocados a trabalhar numa sessão de apometria em algum lugar do Brasil. Nós recolhemos 18 evangélicos, 4 espíritas, 9 umbandistas, em si. E outras pessoas, se eu não me engano, a conta exata eu não sei. Eu não vou faltar com a verdade. Poderia inventar um número, mas eu não faço isso nunca. Você entende, rapaz? Eu só falo o que sei e só falo até onde o psiquismo pode suportar a minha verdade. E que ele não possa me corromper na mesma. Mas o que eu disse é o correto. Por que evangélicos? Porque eram evangélicos em si, mas em desdobramento, mesmo acreditando na palavra do Senhor, são seres riquíssimos em ectoplasma. E assim se faz aos espíritas e umbandistas. Nós não estávamos preocupados com o que eles cultuam, mas sim com o que eles são, intimamente, e com aquilo que eles nutram, de sã consciência. Entende, menino? Sim. Nós desacropamos eles dos corpos e no momento que os umbandistas, espíritas e evangélicos, existiam outros, como católicos e outros em si, se desdobraram e se projetaram, isso obviamente escolhido a dedo por guardiões afins a essa feitura. Geralmente são os Exus de Marabu, exímios, assim como outros Exus, como todos os outros, atuantes no chakra esplênico, um dos chakras que tem que ser muito bem equilibrado e ativado para a projeção astral. Entende, rapaz? Um dos principais em si, nesta questão. Isto não é nada de mistério para quem estuda a projeção com seriedade. E principalmente a consciente, ok? Certo. Então, menino, nós fomos a este resgate em si. Numa dimensão e numa cidade, num estado deste Brasil. Chegamos lá, a operação era para desmantelar. Eu vou chamar de quadrilha para ficar mais simples. De traficantes de seres carnados, que estavam sendo guiados por magos negros. Lembrando que a atuação dos magos negros em casas de apometria é de 1000 a 1. Raríssimas vezes eles se manifestam. Eles não se preocupam muito com vocês, seres humanos comuns. Está claro? Sim. Porque hoje nós verificamos muitas fantasias. Todas as sessões de desobsessão ou de apometria, um mago negro aparece. No imaginário, sim, mas na realidade, não. Nós fomos a um reino que simbolicamente eu vou chamar de reino da torpez. Acho que isso já fala muito, ou não? Já. Aonde vários químicos fazem experiências com seres desdobrados, carnados e alguns espíritos para junto com seus afins aqui na Terra Carnados, fabricarem novas drogas. Uma delas, até mesmo, eu já comentei com o senhor, chamada Crocker. Você lembra disso? Não, senhor, eu tenho que ser verdadeiro com o senhor. Ela apenas despedaça uma pessoa viva. Agora eu lembro. Eu sempre falo, menino, não esqueço do que eu falo para você. Eu não, talvez o médium sim. Isso foi nos primeiros diálogos, não foi? Foi por lá. Então, rapaz, nós fazemos tripas e coração para desmantelar isso. O trabalho muito intenso. E uma coisa para falar com os médiuns da Terra. Os trabalhos são braçais. Exu não tem varinha de condão. Parem de delírio. Por mais que nós usamos muito a tecnologia, muito, a que o astral superior e outros seres de outras esferas estão nos favorecendo, vamos dizer assim, ainda existe o trabalho braçal. Ao ponto de dizer para o senhor, menino, que neste dia houve uma ruptura, uma fissura, ou como vocês falam aqui, eu me feri. Está mais claro? Sim. Mais ou menos na altura do queixo, no lado direito. Um corte profundo. Eu estava no corpo astral. Espírito também se machuca, ou pelo menos no corpo astral. Ainda mais que a dimensão era muito densa e eu tive que me densificar. A maioria de seres que estavam lá, principalmente os universalistas, que também tinham, os raros, de conceito puro de coração, está ouvindo o seu Jefferson Viscardi? É. Estavam fazendo um papel de psicólogos. É mais ou menos isso. Os pormenores, menino, a imaginação fútil ou fértil ou serena de cada um cria suas histórias afins. O trabalho é intenso, muito intenso, que não há lugar para as pessoas doentes e fanáticas pela sua religião, que não há lugar para pessoas que só cuidam do seu umbigo, que não há lugar para pessoas que apregoam profundamente que esta raça humana, além de ser atrasada, é miserável. Não há lugar para pessoas que têm este planeta como um nada, e os seres vivos que têm aqui como seres descartáveis pelo tempo. Está claro? Sim, senhor. Isto não é ser bom. Isto é apenas fazer o bem para si mesmo. Não é ser egoísta, nem muito menos trabalhar para o bem, como vocês denominam tanto, com um senso de conveniência. Não. O meu bem é minha paz. E o bem dos meus irmãos, e isto eu posso falar, dentro do quadrante que se enquadra a minha frequência vibracional, o nosso bem é nossa paz. Se eu desse um nome, e é a primeira vez que eu falo isso, e também será a última, não com o senhor. Nós teremos outras conversas. Eu sigo muito as ordens de Maria. Está claro, menino? Sim. O senhor é um lanceiro. Se você quiser me chamar assim. Eu sou um Exu guardião do coletivo. Eu não sigo mais as ordens, do individual. Faço uma ressalva. Eu vim nesse médium hoje para escrever com outros amigos espirituais. Há toda uma preparação de 2 dias anteriores para a minha incorporação. Como não houve hoje, a disleia e a dislexia dele fica muito atuante, comendo palavras e tocando até mesmo letras e referências. Creio eu que este canal de estudo para aqueles que querem estudar, não fantasiar, isso é de menos. À vontade, rapaz. Vou pedir um obséquio do senhor. Eu acho que eu perdi a parte que falava, que eu até queria fazer um curta especial a respeito desse assunto, porque o que o senhor deu como resposta foi muito interessante e eu vou pedir para o senhor falar desse assunto de novo e vou colocar-lhe a questão novamente. Quem são esses espíritos que estão reencarnando com a microcefalia no Brasil? A maior porcentagem são seres inrenitentes que ainda se localizavam nos umbrais, ou seres que também estavam em trabalhos específicos como especialistas, causando doenças e outras mazelas, coligados aos seus afins perante a tecnologia do império farmacêutico da terceira dimensão. Mas esses seres, a maioria, não todos, uma porcentagem de 75%, foram seres que idealizaram o Holocausto junto com Adolf Hitler. Está claro ou não? Nossa, sim, senhor. E nós dois sabemos que aqueles seres eram extremamente inteligentes, mas frios e calculistas. Eu estou falando de cientistas que fizeram experiências genéticas com judeus. Eu estou falando de cientistas que fizeram experiências genéticas para o homem perfeito. Muita coisa foi encoberta, mas para o macrocosmo tudo fica às claras. Unindo aos mesmos a oportunidade de seios familiares de seres humildes. Brasileiros, a maioria, por enquanto, que se encontram com a esperança de ter um filho sadio. Mas a grande maioria do brasileiro, rico da sabedoria do coração, acreditando ou não, há de acolhê-los com muito amor e esperança. Nenhum espírito irrenitente a esta lei do amor vence a humildade de um homem de bem que o recebe com os braços abertos por muito tempo. Está claro, rapaz? Ficou. Por mais que essas crianças, obviamente, a maioria não se lembra disso, mas também as pessoas que não acreditam nas minhas palavras e acreditam apenas que foi um vírus fabricado, e realmente foi, e emanado pelos mosquitos por aí, esquecem que Deus está sobre tudo e todas as coisas. Onde é que está a misericórdia de Deus nisso? Devemos rever muito o nosso conceito, que Deus não é um carrasco, é um provedor de referências que nós tornamos através da nossa inteligência, ou do nosso intelecto, do nosso QI e do nosso amor próprio, probabilidades de informação para nos servir como macetes para realizar e transformar as nossas vidas numa mentira ou numa verdade comum um com o outro. Está claro? O senhor falou pro o quê de informação? Probabilidades de informação. Probabilidade? Isso. Tá. Certo. Nossa. Foi bem, realmente... Eu entendo que você... Completa. Foi bem completa essa explicação. Falando 75%. Não todos. Outros são outras mazelas que não cabe a mim pelo livre processo. Eu desconheço. Eu só falei o que realmente no plano espiritual eu vi e vivo. Pode acontecer de algum deles ou alguns... Tratar-se de casos de espíritos missionários? Não com senso de religião, mas acreditando no amor cósmico. Deus não é falho, não é isso? Isso, perfeito. Deus não é falho. O que um espírito de luz traria como uma missão nesse estado? Deus não é repetitivo nos tempos, rapaz. O homem que se repete nos erros. Não. Guarde essas palavras. Entendi, claro. Deus não necessita repetir as mesmas artimanhas que cometeu com Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Sai Baba, ou o próprio Cristo, e outros tantos vós e vós, parentes e conhecidos daqueles que me escutam, pessoas dignas e boas que talvez não tinham tantas enfermidades ou nasceram com enfermidades bem acentuadas, mas pessoas boas. Deus não necessita da repetição. O homem que necessita revisar-se através das suas fraquezas, pelo vício das suas maledicências. Está claro? Então, ao meu ponto de vista particular, não faria muita diferença vir um espírito de luz nessa situação. E não é por pena, não. É por não causar mesmo impacto. E não é por frieza das famílias. Entende, rapaz? Entendo. Mas isso é um conceito que vai dar um rolo na cabeça das pessoas. Não tem problema algum. É normal. Eu não estou aqui para ser adorado. Claro. Podem falar o que quiser. A minha verdade é inquebrantável. Por isso que ela não é minha, ela é do universo. Ele cuida disso, com o tempo. Eu tenho tempo a meu favor. Graças a Vontade, Deus, graças a Deus. José Pilintra das Almas, passa sim. por gentileza para gente uma mensagem final. Se amem. E se não ame o outro, respeite o momento alheio. Uma boa noite, menino. Graças a Deus, muito obrigado Eu lhe agradeço a sua paciência. Por mais essa oportunidade desse estudo convosco. Eu lhe agradeço. Hoje, sobre a supervisão do Caveira, um dos seus Exus. Emojubá Exu, é Gangaê. Laro Exu que é de Heró, Tata Exu é Gangaê. Mojubá, Tata Exu é Gangaê. Laro Exu, Mojubá, Caveira. Salve. Salve. Isso é um Ale. grito de guerra, rapaz. Nossa. Mas não de uma guerra de destruição, mas de uma guerra de transformação. Oh. Laroê Caveira, o Exu, simbolicamente, da luz violeta. Um ascensionado aí. Louvado seja. Acho que você me entendeu, né, menino? Ah, entendi sim, senhor. Salve sua banda, rapaz. Salve. Laroê, Mojubá. Muito obrigado. Uma boa noite. Graça. A conveniência é uma imprudência daquele que desconhece-se no amor e cultua a dor, a desconfiança e a disputa como um amor não próprio, mas a ser corrompido por o roubo da paz alheia. Para quem tem bom ouvido, pense. Para quem não tiver, a latrina é logo ali. E eu não retiro o que eu falo, rapaz.